Dia 40, Apocalipse. Prenda-se a minha história. O Espírito e a noiva dizem: Vem! E todo aquele que ouvir, diga: Vem! Quem tiver sede, venha! E quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Deus diz: Quando o reino do meu filho força a entrada no seu, espere uma colisão. Quando a maneira dele de se relacionar confronta com o modo como o mundo se relaciona, surgem todos os tipos de problema. A batalha está em andamento, uma batalha de morte e de vida. O lado que parece estar perdendo, na verdade, está ganhando e logo vencerá de fato, visivelmente e decisivamente. E o lado que parece agora levar vantagem perderá para sempre. Você tem me procurado há muitos anos. Já me ouviu falar e está pronto para ler a minha última carta de amor destinada a você. Prepare-se para enxergar a realidade do meu reino, pois ele está vindo para a sua vida e para este mundo. Prepare-se para ver meu filho como você nunca ouviu antes. Prepare-se para escutar, pois o que eu falo revela o movimento da história, que continuamente leva você a uma encruzilhada onde escolhas decisivas precisam ser feitas. Eu quero que você faça mais do que entender minha história. Quero que você prenda-se a ela, levando a minha verdade para a sua vida. Descrever a realidade por meio de figuras penetra através e não em volta dela, onde os fatos reais se tornam uma verdade viva, uma doutrina experiente. Apenas assim a minha verdade será levada para a sua vida. Existe mais, na realidade, do que pode ser visto a olhos nus. Apenas quando você for cativado pelo que está acontecendo no mundo invisível é que viverá bem no mundo visível. Dedique um momento para orar. Senhor Deus, o Senhor lutou e venceu uma batalha que continua. Revele para mim onde eu não estou nessa batalha, onde eu estou lutando a batalha errada e como eu poderia me unir ao Senhor na batalha certa. Que o seu Espírito possa alegrar minha imaginação com a sua verdade, de modo que meu coração saia fortalecido para crer que o Senhor está ganhando, que o amor está ganhando, que o seu amor vencerá completamente e finalmente. Eu faço esta oração sob o poderoso nome de Jesus. Amém.